o que tá batendo aqui. Não sei dizer se sou só eu que tô sentindo ou se tem mais alguém. Em dias que eu acordo alegre, vai saber se quem acorda ao meu lado vai estar alegre também. Eu nunca sei. Dentro de mim não mora mais ninguém. Sempre o que sai da minha boca não é bem o que eu queria ter dito. Só você me entende. Esse medo de ficar insone vai me deixar insone. É hora de enfrentar o que nem eu sequer sei o que é. Tem dias que me dói, em outros tô bem. Pode ir, eu vou ficar e a gente vai ficar bem. Pode ir, eu vou ficar e a gente vai ficar bem. Eu queria ter alguma coisa melhor pra te mostrar, mas não gosto do que eu vejo no espelho. Tenho medo de você não gostar também. Você brincou, eu quebrei, vamos juntar os cacos. Enquanto a gente espera o mundo decidir se vai se consertar ou enlouquecer de ver. Nada mais importa com você. Nada mais importa. Mas pode ir, eu vou ficar e a gente vai ficar.